Meus amigos e meus irmãos, eu tenho diante de mim a Bíblia Sagrada e nós falamos aqui nesse programa que cai em erro aqueles que afirmam que o Apocalipse é um livro indecifrável. Então vamos mostrar agora, porque antes explicávamos a outra parte. Juntamos a fé que é defendida por grande parte dos cristãos ao valor das obras que é defendida por outra parte de cristãos. Como em tudo está a parte de Deus, nós juntamos a fé em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, o Espírito da Verdade, as boas obras determinadas por Jesus, que diz lá, quando o Filho de Deus voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Jesus fala em obras e o Apocalipse, que é dele, também fala em obras. Então, a religião de Deus erigiu a fé realizante. Fé realizante. Mas agora, vamos à outra parte. Vamos observar que o Apocalipse não é indecifrável. Depois nós iremos até a bênção. Não sei se agora, nesse período, ou lá adiante. Porque essa fé realizante tem que ter a bênção de Deus. E o Apocalipse vai falar na bênção daqui a pouco. Mas eu tenho primeiro que provar que o Apocalipse tem valor. Porque aqui diz assim, ó, na bênção: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Mas vamos ver se o Apocalipse tem valor. Os que o combatem dizem: não adianta que ele é indecifrável. Vamos ver. O título, o autor e o assunto do livro: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo aquilo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Então vamos por parte. Em primeiro lugar, o Apocalipse é de Jesus, porque João diz aqui, ó, revelação de quem? Jesus. De Jesus Cristo. Mas há aqueles que não acreditam em Jesus ainda e podem dizer: não vou atrás do Apocalipse, porque ainda estou aguardando o Messias, ou eu acredito em Buda, eu sigo Confúcio, Lao Tse. Mas todos esses acreditam num poder superior que uns chamam Adonai, outros chamam de Brahma, e outros chamam Deus. No fim é tudo a mesma coisa. Então, para esses, nós dizemos que quem deu a Jesus o Apocalipse foi Deus, que está aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bom, o Apocalipse é de Jesus, João está dizendo. Revelação quer dizer o quê? Apocalipse. Apocalipse, então é sinônimo. Ora, se o Apocalipse é indecifrável, então não estamos entendendo mais nada, porque está dito aqui que ele é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, tinha que ter outro nome. Menos revelação. Eu já expliquei isso aqui, eu estou fazendo até uma recapitulação com vocês para chegar à bênção. Então o livro não é indecifrável. Afastamos de nós essa mentalidade. Todos vocês, se quiserem nos acompanhar, vão entender o Apocalipse. Vocês querem? Queremos! Mas querem mesmo? Então vamos receber a bênção de Deus aqui agora, conforme está no livro das profecias finais. Porque no versículo 3 está dito assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos então agora falar da bênção. Muita atenção. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Vocês veem que o Apocalipse não é um livro de maldição. É um livro de bênção. Vocês não gostam que os amigos os avisem dos perigos do caminho? Jesus é um amigo. O garoto gritou ali, ó. Não é à toa que a criança gritou. Joel, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, disse que no final dos tempos o Espírito de Deus se derramaria sobre as crianças, os jovens e os velhos. Se vocês observarem então, com o Apocalipse acontece uma coisa extraordinária. Aqueles que o leem e que procuram entendê-lo recebem a bênção de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nas suas almas. Inclusive porque saberão daqui para frente como defender-se. E eu já expliquei num volume de O Brasil e o Apocalipse que o segredo da segurança pessoal neste término de ciclo está em se cumprir as ordens do Cristo Jesus. Porque a grande missão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é, antes de tudo, comunicar a verdade, pregar o Apocalipse. Quando o irmão Zarur passou a pregar o Apocalipse, a ensinar o povo a lê-lo e a entendê-lo, o que é que nós recebemos? A bênção de Deus, que é dada àqueles que leem e que ouvem. Ouvir aí é seguir as palavras desse livro. Expliquei para vocês, em poucas palavras, o segredo da religião de Deus. O valor da bênção. Mas vejam o que dizem aqui, em palavras bem escolhidas, estudiosos da Bíblia Sagrada, como Urias Smith: haverá alguma bênção tão direta e formal pronunciada a favor da leitura e observância de qualquer outra passagem, de qualquer outro trecho da palavra de Deus, quer dizer, da Bíblia Sagrada? Não há. O lugar em que se fala que as pessoas que lerem e ouvirem o que ali está escrito serão abençoados é o quê? Apocalipse! Estão percebendo quanto o Apocalipse é importante para a salvação das almas? Mas alguém que insista poderá afirmar ainda que o Apocalipse não pode ser compreendido, é indecifrável. Será então uma bênção oferecida para o estudo de um livro, para a análise de um livro, que nada lucraremos em estudar? Tá bem, nós somos abençoados, mas não entendemos o livro. Pode afirmar-se com mais insolência do que piedade que todos os períodos de decadência são assinalados por um aumento de comentários ao Apocalipse. É que você vê aí dizer, está todo mundo falando em Apocalipse agora, porque a religião de Deus começou a falar desde o Zarur. Mas toda vez que é uma transposição de milênio, ou quando está se sofrendo muito, vem sempre essas preocupações com as coisas espirituais, porque o povo precisa de uma fuga. Ah, é? E que o estudo do Apocalipse ou encontra ou deixa uma pessoa doida. Sim, se não se submeter à influenciação divina, é capaz de pirar. Mas isso são poucos. Isto é provocado pela soberba. Porque o camarada quer ler, mas não quer entender, e quer corrigir Deus. É muita pretensão. E aí se coloca contra o caminhar natural da corrente da verdade. Ele tem que se quebrar, acaba afundando, acaba endoidecendo, que vai lutar contra a corrente, uma corrente poderosa como é a corrente da verdade divina. Então a culpa não é do Apocalipse, não é da verdade, é da insensatez humana, que não quer a verdade, quer estabelecer uma verdade própria. Entretanto, Deus pronunciou a sua bênção sobre este livro, que muitos dizem que é indecifrável, e nele pôs o selo da sua aprovação sobre um estudo atento das suas maravilhosas páginas. E com encorajamento de tal procedência, o Filho de Deus, Jesus, não se deixará abalar por mil impotentes ataques dos homens. A ficar com os homens, nós preferimos quem? Jesus. E o seu Apocalipse, que vai nos salvar nestes tempos chegados. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está aqui. E já vem em nossos corações para sempre.